O primeiro álbum do grupo resgatou suas boas letras com ótimas roupagens e agradaram a todos em cheio. A música Viajei no Meu Rádio é cheia de grooving. Então, com vocês, Vítima Fatal. Mostra a sua realidade aí pra rapaziada da Zona Norte. Deu um passo adiante aí. Pode crer. Você vai falar qual que é lá do Curtiço e tal. E aí, Dilci? Manda um recado, tá? Deu um passo adiante, sinto veneno. Tente viver como eu estou vivendo. Sobrevivendo ao fio da navalha. Cercado de traíras, vendidos, canalhas. Periferia vem que vem, polícia vem, polícia vai. De repente certos manos não se vê mais. Vidas se foram, vidas que deixaram saudade. O que restou, sobrou do que valeu. Continua a boquetagem, a falsidade. Vários comédias de primeira viagem. Acham que sabe tudo e que tudo tanto faz. Sem saber como se faz, andar pra trás. Nunca deu resultado, união, contradição. Sinta como o caldeirão está fervendo, corrompendo os patrícios de mente fraca. Basta de bagulho fresco lá em pura crack. Que puta papo de pedreiro, exagerado, lado a lado. Manos errados, bondade caracu inesperado. Pode crer que até suas mães acham que eles já eram. Que se perderam nos caminhos da favela. Quem não sonhou com uma casa bela, pra ver do alto chegar da primavera. Agora tá no chão, sem ação, sem proteção. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. O sistema criou e a polícia sabe que na periferia é o canal. Via das drogas, cartão postal, vida animal, vida marginal. Não posso viver uma vida normal. Eu fui criado pelas ruas, tenho que ser fiel à minha área. Segura a onda, sou sangue bom. Não atravesso, não faço inversos. Vários comédias circulam na área, na correria. Mas a maioria, sem saber o que tá pegando. Por outro lado, vive se espelhando, se educando em cenas da televisão, ladrão. E vive perseguindo sonhos, até encontrar e dar de cara no chão. Decepção, caixão, tá aí a conclusão. Vou que vão, se perder quem não tiver paz, achar dignidade. A chave, pra se dar bem na quebrada, lealdade. Quem tiver pode chegar, ficar, se segura. O clima é tenso, o mundo é cão. A proteção, a proteção. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui diz então de mal. A proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. Pode crer, a proteção que acredito ilumina quem vem, a quem vai, a quem aqui está e nada faz. Isso aí, rapaziada. Vítima Fatal aí. O CD já está à venda aí, obrigado, ó. Aí. Rapaziada, aqui já está conhecendo o som. Isso é legal. Escutar o som do Vítima Fatal aí. Já está nas lojas o CD, certo?